paga feijoada na senzala com os canibais. O que comove mais? O choro da sinhá, ou 50 chibatadas batendo até retalhar. E se te perguntar, quem vai me responder? Gozando de uma liberdade que não ajudará a fazer. O que pesa mais? A lágrima da sinhá, o sangue que escorre da chibata depois de açoitar. O que pesa mais? A liberdade pela morte dos outros, ou as correntes que amarram o corpo no tronco? O que pesa mais? A lágrima da sinhá, o sangue que escorre da chibata depois de açoitar. O que pesa mais? A liberdade pela morte dos outros, ou as correntes que amarram o corpo no tronco? Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De assinar a abolição. A abolição se fez com sangue derramado de vários irmãos. Navio pra lá, navio pra cá. Um crime contra a vida que querem ocultar. Hitler não está no inferno sozinho. Vários barões do café junto com ele, sorrindo, curtindo, guardando cadeira cativa para os coronéis no interior da Bahia. Pique ACM incentivando exploração infantil. 2003 e mão de obra escravizada no Brasil. Mas o sangue sobe pra esse corno ser feliz. Muita gente aqui sofre em pleno Nordeste, onde a seca castiga. E na fazenda do puto, o gado engorda a barriga. Não sou louco, maluco, espera um pouco. É sofrimento demais pra quem vive tão pouco. O que pesa mais? A lágrima da sinhá, o sangue que escorre da chibata depois do açoitar. O que pesa mais? A liberdade pela morte dos outros, ou as correntes que amarram o corpo no tronco? O que pesa mais? A lágrima da sinhá, o sangue que escorre da chibata depois do açoitar. O que pesa mais? A liberdade pela morte dos outros, ou as correntes que amarram o corpo no tronco? Que os tambores representem tua força. Que os tambores representem tua astúcia. Tipo rasteiro, ligeiro, guerreiro, guerreiro, guerreiro. Que não foge da luta. Vamos trazer de volta o gosto da vitória. Honrar personagens que estão na memória. Que seja necessário o fator sobreviver. Não descuidar pra que o tempo nos faça esquecer. Tipo, não esqueci, num abraço tudo que falo. As histórias das lutas não estão em dicionários. É com vocabulário falho que falo o que vejo. E se for pra revolução, vou dizer: é nós mesmo, daquele jeito. Tipo aí, sente o peso do fuzil. Revolução cultural, mental, física, guerra civil. Faça os patronos respeitarem a liberdade, ou invoque os guerreiros pra que zumbi reencare. Observar cada detalhe, tipo um jogo de xadrez. Que os heróis sejam pardos e negros, não de olho azul, americano ou inglês. O que pesa mais? A lágrima da sinhá, o sangue que escorre da chibata depois do açoitar. O que pesa mais? A liberdade pela morte dos outros, ou as correntes que amarram o corpo no tronco? O que pesa mais? A lágrima da sinhá, o sangue que escorre da chibata depois.